and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Internet, estamos reunidos aqui para o season finale do Quem Quer Ser um Dinossauro. Nosso All Star. Nós vamos reunir hoje o creme de la creme dos vencedores de todos os episódios até agora do Quem Quer Ser um Dinossauro para decidir quem será o único campeão dessa temporada. Mas também não são só os vencedores. Ah, é. Teve um repeteco aí no meio. Um programa que teve empate, que foi o Bruno Costa com o Léo Bruschi. Então, os dois estão concorrendo. Só que aconteceu. Como ficou o número ímpar? Pois é, a gente precisa igualar a matemática. Então, chamei mais três melhores perdedores. Aqui a gente recompensa até quem não sabe de porra nenhuma. Isso. Apesar de que esses perdedores, eles tiveram uma pontuação alta. Sim, é verdade. Então, acho que mereceram estar aqui, sim. E aí, Miotti, então como é que vai funcionar essa Copa do Mundo? Vai ter oitava de final, quarta de final, semifinal e a final, pra saber quem é o grande campeão. Como foi escolhido os jogos, né? Quem vai jogar contra quem? Eu peguei o primeiro colocado geral, que foi o que teve mais pontuação em todos os programas, com o último colocado. Então ficou o primeiro com o 16º, o segundo com o 15º e assim por diante. Então, ouvintes que estão por aí ainda aguardando a sua chance de serem chamados, não desistam. Vocês estão cotados para a segunda temporada do Quem Quer Ser um Dinossauro. Com certeza. Apesar de que o primeiro programa da segunda temporada vai ter uma surpresinha aí, viu? Ah! Vamos falar agora, não. É, deixa nas intoca. Vai ter a pergunta fácil, média e difícil. Só que vai ter só essas três perguntas para cada concorrente. Não vão ter vários blocos, porque senão vai ficar um programa de 5 horas. Sim. A pergunta fácil vai valer 10 pontos, a média 20, a difícil 30, e assim vai ser em todos os 8 jogos. A gente vai fazer perguntas aleatórias de todos os temas que tiveram em todos Quem Quer Ser Dinossauro, nos 12 programas. Se ele não souber a pergunta e o seu concorrente também não souber, a gente não vai dar a resposta. A gente vai acumular pro próximo jogo, para ficar mais interessante, para ver quem acerta aquela pergunta lá. Se no final de tudo ninguém acertar, a gente dá a resposta, claro. Todo mundo que participar e perder, o que vão ser 15 pessoas, vão todos ganhar ingressos para cinema no final de tudo. Ou seja, yay, de qualquer forma. Mas o vencedor vai ganhar um action figure da Taverna do Ogro Encantado, que não vamos revelar. Vamos guardar isso para o final, para segurar a audiência. E a trilogia do Senhor dos Anéis em Blu-ray, meu chapa. A versão estendida, mas é só em inglês, tá? Essa versão não está em português. É a versão importada, que era do Lucas Amura. Ela está lacrada, gente. Ele não foi nem aberto. Diretamente de Curitiba, o pernambucano Guto Lima Santos, pronto para defender seu título de primeiro e único dinossauro drag do Quem Quer Ser o Dinossauro, episódio 11, meu amor. Arrasou. Nome é Eldis, sou ilustrador, aqui de São Carlos, interior de São Paulo. Sou um dos autores das camisetas do Jurassic Cast e Fiction Corporation. Estou aqui para ganhar. O programa que eu participei foi o Comarina, foi o 6. Sejam bem-vindos. bem-vindos para a primeira batalha sanguinolenta do Quem Quer Ser um Dinossauro All-Stars. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta, pergunta fácil, de tema geral, para o Gutenberg. Qual era o nome do programa do Jô Soares semanal na Globo dos anos 80? Viva o Gordo. E as minhas respostas está? Din, din, din, din. Corretíssima. Quando é fácil mesmo. Eldis de Paula, qual era o nome do programa do Chico Anísio nos anos 80, semanal na Globo? Chico Anísio Show. E as minhas respostas, tá? Corretíssima. Opa. Eu tava esperando que ele não respondesse. Marion Crane, Regan McNeil e Jack Torrance são personagens em quais filmes, Gutenberg? Ai, caramba. Eu só sei a Regan. Os outros dois eu não sei. Eu não vou arriscar. Eldis, quer arriscar? Gente, eu também só sei o Regan. Então, de acordo com as nossas novas regras do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars, essa pergunta vai ficar guardada para um próximo jogo. Pergunta agora para o Eldis. Mina Murray, Clarice Starling e Lestat de Leon Kurtz. Leon Kurtz. São personagens em quais filmes? A Mina e Lestat, tudo bem. Deve ser tudo na mesma linha, mas não. Guto, quer arriscar? Não, também não lembro. Eu, a Clarice eu lembro, mas os outros dois não. Pô, ele lembra dos dois lá e você não lembra. Se juntasse os dois numa pessoa só. Então, todos os nossos dois participantes empatados com 10 pontos. Vamos para a terceira e última rodada desse bloco, que é as trilhas sonoras. 30 pontos se acertar o nome do filme que a trilha sonora está. Se quiser falar o nome do autor, ganha mais 10. Pontinho extra aí para quem quiser. Primeira trilha sonora para o Guto, 40 segundos. Gutenberg, sabe? Não sei. Não faz ideia? Não, essa daí, não. Eldis? Não. Sério mesmo? Tem problema, a gente aproveita. Então agora a próxima trilha sonora para Eldis de Paula. Eldis? Nossa. Não acredito nisso. Eu vou chutar porque eu não tenho certeza. É o Vai Racha, né? É o Máscara. Ai. Ah, não fala ai. Qual a resposta certa, Guto? Os fantasmas se divertem. E aí, Yasmin? Agora eu sei. É aquela cena que todo mundo tá jantando lá. Isso. Agora ele sabe. Vai querer tentar quem foi que escreveu essa música? Não. Eu só sei que é desse filme. Agora quem fez... A vitória fez... já está doce o suficiente. A beautiful bunch. All right, banana! Então, no final desse bloco, quem foi o ganhador com quantos pontos? Então, o Guto ficou com 25 pontos e o Eldis com 7. Com isso, o Guto passa para as quartas de final. Yes! Uhul! E Eldis de novo vai ganhar ingresso de cinema, né, Eldis? É isso. Saiba que você tem um fã aqui, viu? Gosto muito das suas estampas lá, de principalmente daquelas blueprints. Opa! Muito legal. Então, Guto, parabéns pela vitória e bem-vindo às quartas de final. Quer dar um jabá? Na verdade, eu quero dar um recadinho. Galera, quem escuta o Jurassic Cast, vamos lá patrocinar, vamos entrar no Patreon. Ô, oh, rapaz. Olha que lindo. Se cada um der $1, a gente vai sempre garantir o podcast favorito que a gente tem, cara. Cada um der $1, a gente vai ter tanta coisa do Jurassic Cast que nem imagina. Com certeza. Então, vamos nos juntar aí, a galera que escuta Jurassic Cast, todo mundo junto pra fazer isso aí acontecer. Vamos lá. Ai, Guto, que lindo. Eldis, quer falar alguma coisa? Nossa, depois dessa, não falo nada. Só apoio o Guto. Queria agradecer que foi muito divertido aqui gravar com vocês. E me chamem, por favor, sempre. Ah, tu é da casa, rapaz. Tu é sempre aí com a gente. Internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassic Cast, com as camisetas e produtos do Jurassic Cast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transudos. Aqui é a Maria Tarrafa, de Salvador, e eu participei lá da versão beta do programa número 2. Miote, você tá esperando um ônibus? Esperando um ônibus? Porque você tá no ponto. Nossa! Olá, pessoas! Eu sou Diego Oliveira, para alguns o Luigi, de Curitiba, e eu participei do Quem Quer Ser um Dinossauro, episódio 12, sobre séries dos anos 80. E meu pé de laranja é Lima. Puta merda. Ou podia ter ficado sem falar nada. Então vamos agora para o segundo bloco do Quem Quer Ser o Dinossauro, com o segundo jogo. Primeira pergunta, uma pergunta geral, valendo 10 pontos para Maria Clara Tarrafa, a fofa. Quanto foi a disputa de pênaltis na final de 94 entre Brasil e Itália? Lembrando que a gente fez um Quem Quer Ser o Dinossauro sobre futebol, então essa pergunta é qualificada. Socorro, gente, futebol. Quanto foi? Gente, eu não sei nem sei quantos pênaltis a pessoa pode chutar. Eu sei que foi por um. Porque... Aí eu já perdi a primeira. Eu era criança. Sabe ou não sabe? Não sei. Luigi, quer arriscar? Eu sei que quem chutou a última foi... Roberto Baggio. Não foi tanto gol. Vai, vou arriscar. Pode arriscar? Se errar, perde ponto. 94 foi, foi a primeira Copa do Mundo que eu... Não, eu não lembro de nada da Copa do Mundo, mas vou chutar. Vou chutar. 3-2. E as minhas respostas está? Está correta, droga. Sério? Sério. Porra, Luigi, perde alguma coisa na tua vida. Vamos agora para a segunda pergunta de assuntos gerais para o Luigi. Na Copa de 82, a seleção brasileira tinha um dos melhores times que já existiram em todas as Copas, mas acabou perdendo para a Itália nas quartas de final. Quanto foi o jogo? Não sei. Nenhuma ideia? Não, nenhuma. Pode ir. Vamos lá, Clara, se redime. Eu também não sei. Eu vou botar 1-0 porque eu acredito na minha seleção. Peraí, o Brasil vai, falou que perdeu. É. Não, mas é isso, ele não foi humilhada. A seleção não foi humilhada, tipo, não foi 7-1, entendeu? Ah, então você tá chutando. Chutando. Yasmin? Chutou pra fora, a bichinha. Clara, pergunta sobre filme no nível médio. 20 pontos. Vai ser uma pergunta de sinopse de filme, tá? Epa, vamos lá. Já vou dizendo logo, não é 50 Tons de Cinza, tá? Porque a sinopse seria 50 Tons de Cinza, mas não é, que é igual. É igual mesmo. Uma jovem inocente se apaixona por um homem rico e poderoso e inicia um relacionamento doido, cheio de fantasias sexuais cada vez mais ousadas. Que filme é esse? Último Tango em Paris. Luigi, quer arriscar? Bom, já que você chutou O Último Tango em Paris, eu vou chutar 9 semanas e meia de amor. Miotti, está correto ou errado? Puta que pariu, não é possível isso. Vai ganhar de novo. Diego, agora sinopse pra você, tá? Mentiras, traições e suspense se misturam às cenas eróticas da história de um professor de colégio acusado de estupro por uma aluna rica. Quanto mais uma aluna acusa o professor de abuso sexual, um detetive passa a investigar os acontecimentos. Que filme é esse? Isso acaba me lembrando A Vida de David Gay, mas eu acho que... E eu acabei de falando, né? Então eu vou chutar. Já falei a vida de David Gale, mas isso é uma parte da história que acontece. Mas acho que não é o foco nisso. Mas vai. Clara, quer arriscar? Eu tô pensando num filme muito idiota. Não, eu acho que não vou arriscar, não. Inteligente você, inteligente você. Então vamos agora para a parte de trilhas sonoras, as duas últimas perguntas desse segundo bloco. Primeira trilha, então, pra Clara. 40 segundos, tá, Clara? Clara? É o Dexter tá de novo, você tá muito humilhante. Está o Feitiço de Áquila. Luigi? Eu sei o autor, não tô lembrando o filme. Você sabe o autor só? E aí, ele ganha 10 pontos. Ganha 10 pontos sobre o autor. Deixa 10 pontos, então. É Ennio Morricone. Eu tô em dúvida. Caralho. Não vou, porque eu realmente não tô lembrando se é de... Eu tô entre dois e eu posso estar errado nos dois, inclusive. Vou de... Era Uma Vez no Oeste. Yasmin? 10 pontos só. 10 pontos. Era por um punhado de dólar? Bom, não vou falar. Vão morrer sem saber até escutar. Vamos lá, Luigi. Sua trilha sonora, a última desse bloco. 40 segundos, hein? You can have your own set of wings. With your feet on the ground, you're a bird in flight. With your fist holding tight to the string of your kite. Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite. E aí? Se eu chutar, eu perco ponto. Perde ponto, claro. É, esse eu não lembro mesmo. Perde quanto, só pra saber? Perde 3. Você tem ponto pra 2 andar, menino. É verdade. Eu posso pelo menos chutar. É que eu tô em dúvida entre alguns musicais. Eu tentei entender a letra, mas o meu inglês é nível miote. Então eu vou de... Talvez isso possa ser uma outra cena de Cantando na Chuva. Não! Clara? Mary Poppins? Quer arriscar o autor? Poxa, eu tô muito triste. Desceu uma lágrima, porque eu amo esse filme. Eu não me lembro quem é o autor. E eu desceu uma lágrima, duas lágrimas, porque essa mas vocês você já ganhou. Não, eu não vou acertar, não, porque eu não lembro o nome dele, não. Eu lembro quem é o seu nome. Então lá, Yasmin. O Luigi acertou o autor do filme da Clara e a Clara acertou o filme do Luigi. Isso. Então, de acordo com tudo isso, Miotti, como é que ficou o placar? Clara ficou com 4 pontos. E o Luigi ficou com 14. Uou! Poxa! Pelo começo terrível da tarrafa, eu achei que fosse pior. Eu também! Se ela não chutasse tanto, ela podia até ganhar. Com certeza. Né? Mas parabéns, Luigi! Você passou para as quartas de final! Oh, let's go fly a kite. Sou lá do Legenda Sonora, fazendo audiodescrições pra galera com deficiência visual. Tamo aí, acessa legendasonora.com.br. E aliás, nesse momento já tá no ar Jurassic Park com audiodescrição. É muito isso. Foda, muito bom. Bacana. Muito bom. Você é Tarrafa, sua fofa. Oi, eu sou a Maria Tarrafa. Oi, é ótimo, tchau. Eu sou a Maria Tarrafa. Eu não faço nada tão significativo assim pro mundo, mas... eu sou ilustradora e sou uma fofa. Me achei lá no Facebook. Nos vemos no próximo bloco para os próximos concorrentes e para esses dois concorrentes aqui é final da linha. Tchau, Maria. Tchau, beijo. Luiz, eu te vejo nas quartas de final. Nos vemos lá. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Eu sou o Dinho Corleone, tá? Mais conhecido como Alexandre Stefanoni, eu sou aqui de São Paulo e eu participei do episódio piloto, né? Não é nenhum, eu participei do episódio piloto aqui do Quem Quer Ser o Dinossauro. Mas eu acabei perdendo, né? Com a contagem errada aí do Sr. Miotti, né? Não, mas isso aí é porque o Miotti não sabe de matemática. Calma aí. Sim, não, mas aí eu entrei em contato com o advogado Fluminense e... Ó... Aí mandou a liminar, ele mandou eu voltar a participar do programa, não é verdade, Miotti? Foi sim, foi essa porra, lá no STJD. É, cara. Me fudeu. E com a Melina também. Bruno Costa, do Rio de Janeiro. Eu participei do único empate que houve nesse desafio, junto com o Léo Brusque. E vamos pro combate. Civis passem para Bellum, vambora. Quem? Civis passem para Bellum. Se você quer paz, prepare-se pra guerra. Ah, tá bom. Por isso que perde. Estudando latim, estuda a pauta. Ah, é, tá vendo? Ah, isso aí, valeu. Valeu. Vamos dar continuidade ao terceiro jogo das oitavas de final do Quem Quer Ser o Dinossauro. A primeira pergunta, valendo 10 pontos, é uma pergunta de assuntos gerais. Dinho, primeira pergunta. A filmagem da cena de luta entre os personagens de Brad Pitt e Eric Bana no filme Troia foi adiada por dois motivos. Um deles foi a passagem de um furacão pelo local da filmagem no México. Qual foi o outro motivo? Cara, pelo que eu me lembre, ele não tinha machucado a perna em uma outra gravação, se não me engano. Eu acho que foi isso, né? E aí, Yasmin? Chutou e machucou a perna, porque não foi muito bem isso, não. Bruno Costa. Troia, né? Se eu não me engano, foi um amigo do Brad Pitt que quebrou a perna. Yasmin? Também não. Nada a ver. Ai, caralho. Então vamos agora com os nossos concorrentes com 0-0. A segunda pergunta de assuntos gerais valendo 10 pontos para o Bruno Costa. 0-0 nada, tá? Menos 3 é menos 5. É verdade. Ah, eu adoro a nossa pontuação. Caralho. Chutou e errou. Vou ter que trocar ideia com o meu advogado com o Fluminense. Daqui eu esqueci do meu livrinho de regras. Putz, grila. Esqueci que eu posso simplesmente não responder. Então vamos lá, Bruno Costa, segunda pergunta. O ator Edward Norton recusou o papel do soldado Ryan no filme O Resgate do Soldado Ryan, preferindo participar de outro projeto que acabou lhe rendendo uma indicação ao Oscar de melhor ator. De qual filme estamos falando? Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Putz, grila. Não passo, não respondo. Edinho. Bom, se não me engano, foi no, naquele filme lá que ele faz o nazista lá naquela a outra história americana. Yasmin? Porra, tá certo. Certíssimo. Segunda pergunta para Dinho. Capaz de realizar verdadeiros prodígios com um clipe de papel e outros itens aparentemente inocentes, MacGyver foi um dos seriados de maior audiência e sucesso nos anos 80. Qual o primeiro nome dele? Rapaz! Não, eu não lembro disso não, cara. Eu era muito pequeno quando passava isso aí, mano. Pra não me ferrar mais ainda, acho que eu vou passar isso aí, viu, cara? Vou passar. E aí, Bruno? Caraca, eu lembro do episódio. É Angus MacGyver. Yasmin? Corretíssimo! Eu lembro do episódio. Olha. Yeah. Eita, que a competição tá ficando acirrada, viu? Próxima pergunta pro Bruno. O orçamento que o diretor tinha para realizar o filme Halloween era muito baixo. Até falamos isso no programa. Por isso, para criar a máscara do assassino Mike Myers, a produção comprou a máscara mais barata que encontraram e a pintaram de branco. De qual ator hollywoodiano era essa máscara? William Shatner. Yasmin? Corretíssimo. Olha aí. Olha aí, ganhando de lavadinho. Se segura, Dinho. De lavado, ele acabou de virar. Não, não tem nada a ver. Vamos à primeira trilha para o Dinho. Beidinho. Rapaz, eu tô com medo de falar uma besteira aqui, cara, mas... Ah, eu vou chutar mesmo lá. Quem já tá na chuva é pra se molhar, então... O filme é Cocum ou não? Bruno Costa. A Noviça Rebelde. Com certeza. Tem uma porrada de filme aqui em casa e minha mãe volta e meia quer rever. E Noviça Rebelde ficou em loop uns 3 dias no DVD dela. Nossa! Olha aí. Eu já tava dançando igual as crianças. Sabe o nome do autor? Não. Só lembro da música. Não detalhei tanto o filme assim. Próxima trilha, então, para Bruno Costa. 40 segundos. It's systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning? Greased lightning. We'll get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. We talking, what we talking? Fuel injection cut up in chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll do get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we'll be getting lots of tin. Greased lightning. E aí? Posso fazer uma pergunta de vergonha alheia antes? Pode, claro. Sou só eu ou mais alguém dança junto com as músicas quando tô ouvindo? Ah, Yasmin tá dançando. Não, tô não. É só ele. Beleza. Greasy. E aí, Yasmin? Está corretíssimo. Compositor, vamos lá. Não sei. Eu sou intérprete. E assim finalizamos o terceiro bloco, o terceiro jogo do Quem Quer Ser o Dinossauro All Stars. Biote, como ficou o placar? O Dinho ficou com 2 pontos e o Bruno ficou com 70. Nossa, que beleza, hein? Headshot, hein? Com isso, o Bruno Costa vai para as quartas de final. E esse pessoal que fica vencendo aí na carteirada do tribunal, não consegue, não. Não, mas aí, ó, eu acho que vocês ainda vão ter notícias do meu advogado, viu? É sério. Eu acho que a Adelinda, quando escutar essa parte, ela vai ficar, viu, filho da puta? Vai, vai mesmo. Bruno Costa, você como ganhador, você tem direito a dar o seu jabá primeiro. Vou repetir que eu sempre digo muito obrigado pela chance de participar de novo. Boa sorte aos próximos concorrentes, que eu tô inspirado. E pessoal que quiser vir pro Rio, tomar cerveja, bater um papo, conversar, é só dar uma olhadinha no Facebook Podcast em Boteco, que a gente tá sempre organizando um eventozinho, uma vez por mês, pra todo mundo se conhecer e se encontrar. Antes de tudo, eu quero agradecer aí a brincadeira aí pra voltar a participar aí do programa, que eu ajudei a gravar o piloto. E é bacana esse formato de vocês. Aí, eu gosto muito, sempre tô ouvindo aí o Jurassic Cast e tudo. Então, mas pra quem não me conhece, ou conhece, eu sou o Dinho Corleone, eu tenho um podcast. Sim, há uns 2 ou 3 anos. A gente começou falando de cinema, mas aí comecei a abrir né, tudo. Então, a gente fala de games, fala de música, assuntos gerais. Então, pra quem quer me ouvir falando mais besteira como essa que eu falei hoje, então, só acessar lá, cabinedotempo.com.br. Em Cabine do Tempo é maneiro pra caramba, hein? Episódio do Senna, não precisa dizer nada, né? E vamos agora para quarto bloco. Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. Eu sou Lorena Duarte, tenho 19 anos, estou falando aqui de Fortaleza. E independentemente de você ser a primeira dama, você não tem benefícios nesse jogo, que é muito triste. Entendedores entenderão. Tudo bem, Leonardo, eu ainda te amo por causa disso. Meu nome é Luiz, sou de Brasília. Eu participei do Que Quer Ser Dinossauro de Copa do Mundo e eu perdi por um ponto, mas eu tô de volta aqui porque eu contratei o advogado Fluminense. Jogo passado foi a mesma coisa. Então, sem mais delongas, vamos dar início à competição. Lorena Mulher, a primeira pergunta de assuntos gerais valendo 10 pontos vai pra você. Simon Pegg e Nick Frost participaram de três boas comédias britânicas que falam sobre segurança pública, alienígenas e zumbis. Uma trilogia conhecida como Cornetto Trilogy. Cornetto Trilogy. Quais são os nomes destes três filmes dirigidos por Edgar Wright? Eu não faço a menor ideia. Parabéns! Não, pera. Se acertar alguma coisa, ganhar alguma coisa? Não, tem que acertar os três. Eu passo. Não sei. Luiz, quer arriscar? De jeito nenhum. Sério? Eu da outra vez eu perdi porque eu chutei. Agora eu respondo quando eu sei. I just call to say how much I care. Segunda pergunta de assuntos gerais valendo 10 pontos para o Luiz. No filme O Exorcista, a atriz Ellen Burstyn, que interpretava a mãe de Regan, a garota possuída, fez apenas uma exigência para poder aceitar o papel. Essa exigência consistia de, um momento, alguém dizer uma frase que originalmente estava no script. Que frase a atriz negou-se a falar? Não faço ideia. Nem pensou um pouquinho. Não, mas eu não entendo nada de Exorcista, ainda por cima de backstage lá, sem chance. Lorena? Gente, assim, não. Essas perguntas. Ué, vocês foram zero. Vocês tiveram o maior número de numeração de pontos na classificação geral. Tem que botar pergunta difícil pra vocês. Eu sei, mas entenda. Nós tínhamos um tema específico que a gente estudava previamente. Eu falei sobre futebol. Futebol. Pois é. Então ninguém sabe, eu não, né? Sou muito fã de filme de terror. É, não faço ideia. In fact, here's just. Próxima pergunta agora de filme para a Lorena. Já vou avisando, tá? Essa é uma pergunta que foi acumulada de outro jogo. Exatamente. Mentiras, traições e suspense se misturam às cenas eróticas da história de um professor de colégio acusado de estupro por uma aluna rica. Quanto mais a aluna acusa o professor de abuso sexual, um detetive passa a investigar os acontecimentos. Que filme é esse? Vixe, peraí, eu já vi alguma coisa muito parecida com isso. Pera. Se eu souber que eu conheço esse filme, eu vou ficar com muita raiva, porque eu sei que eu já vi algo muito parecido. Mas aí eu tô com medo de chutar e ficar com ponto negativo, né? Ou não tá rolando ponto negativo tá aqui. Tá rolando, claro. Tu tá no 0-0, qualquer coisa é lucro. Mas eu não queria deixar o Luiz ganhar. Ele sabe que filme é. Responde ou passa? Eu vou passar. Luiz? Tá bom, Garotas Selvagens. Miote. Está certíssimo. Aí eu acertei alguma coisa. Porque tem bolas esse filme. Made up. Próxima pergunta agora para Luiz. Em Madeline, Califórnia, um repórter de televisão que está em baixa, mas já foi um profissional respeitado de uma grande rede, está fazendo uma cobertura sem importância em um museu de história natural, quando testemunha um segurança demitido pedir seu emprego de volta e, não sendo atendido, ameaçar a diretora da instituição com uma espingarda. Que filme é esse? O Quarto Poder. Caralho! É. Nem piscou, nem cara. Nem piscou, porra. Me amarro nesse filme. Lorena, primeira música pra você. My true love was true. Oh, cannot be denied. E aí? Oh, deu branco. Porque essa música é muito conhecida, essa é a música dos anos 60, eu 70, sei lá, eu vi escutando essas coisas, mas eu estou com muita vergonha de mim mesmo. Eu não tô sabendo, não tô lembrando nem o nome do cantor. Luiz? Não, eu tô gostando muito dos pontos que eu já tenho. Depois do último, né? Nossa, aprendi. É. Smoke gets in your eyes. Próxima trilha agora para o Luiz. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long. E aí? Eu conheço a música, não sei de que filme é, não tô conseguindo lembrar. Lorena, pega na minha mão, Lorena. Putz, eu só não lembro a música. Pera. Eu vou chutar qualquer coisa, né? Eu vou chutar o filme que mais toca música desse estilo. Eu vou dizer que tem American Graffiti, por exemplo. Stand By Me, do The Tempters, eu acho. Yasmin? Não. To crumble and fall on the mountain. Então tá bom, depois dessa derrota vergonhosa da pobre da Lorena, mulher. Quanto que ficou o placar? Lorena ficou com menos 5 e Luiz ficou com 30. Aê! Então, o grande ganhador desse quarto bloco do Que Quer Ser um Dinossauro All Stars, Luiz, você quer fazer um jabá? Sim, eu tô... Às vezes eu escrevo, faço as artes do mundo rubro-negro. Obviamente um site sobre o Flamengo, né? Como vocês devem imaginar. E é isso mesmo. Muito obrigado. E tu, Lorena, mulher? Ah, eu não tenho nenhum jabá pra fazer. Sim, sim. Jurassic Casting? O quê? Claro. Só assim, né? Incentivar a galera a patrocinar aí o Patreon, né? Fazer as propagandas aqui. Com certeza. Yasmin já sabe que o livro que ela tá me cobrando, sei quanto tempo já. Na hora que ela quiser, ela pode ler, mas tem que devolver. É, tem? É, no geral é isso. É uma pena que eu tenha falhado miseravelmente na vida, né? Pelo menos eu vou ter meus ingressos pro cinema. Estou feliz, de certa forma. Então é isso. Parabéns, Luiz. Bem-vindo às quartas de final. Muito obrigado. Espero conseguir fazer mais 30 pontos na próxima. Uhul! E vamos lá pro próximo bloco. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. Oi, gente, eu sou a Marina, eu moro em Brasília, eu participei do programa do Quem Quer Ser um Dinossauro sobre trilhas sonoras. É quase que um mantra que eu uso no trabalho: numa chuva de piroca, você pega a menor e senta. Leve isso para a vida, crianças. Sou o Éder, tô gravando aqui de São Carlos, e eu participei do Quem Quer Ser um Dinossauro sobre Natal e férias. Apesar de ter levado uma surra, eu fui um dos surrados que conseguiu se manter com uma quantidade positiva de pontos. Chupa todos os perdedores que não eu. Ha! E vamos agora dar início ao quinto jogo do Que Quer Ser um Dinossauro All Stars. Valendo 10 pontos. Marina, a pergunta é a seguinte. Marion Crane, Regan McNeil e Jack Torrance são personagens em quais filmes? Marion Crane é do Psicose. Ah, eu acho que eu só sei ela, do Psicose. Éder, responde. Marion Crane é do Psicose. Reagan McNeil é do Exorcista. Jack Torrance. Olha, eu acho que esse cara, ele é do Iluminado, não tenho certeza. Yasmin? Psicose, o Exorcista e o Iluminado, está corretíssimo. Não, chupa! Acertamos que dois não conseguiram. Três! Vamos lá agora para a segunda pergunta de assuntos gerais. Éder, Mina Murray, Clarice Starling e Lestat de Lioncourt, Kurt, sei lá, não sei falar pra vocês, são personagens em quais filmes? Olha, Mina Murray é do Drácula, de Bram Stoker. Clarice Starling é a mulherzinha do Hannibal. E agora de Lioncourt, não sei nem de onde que vocês tiraram esse nome. Ah, vou chutar o lobisomem, não sei quem, em Paris. Acho que é lobisomem americano em Paris. Marina? A Mina é do Drácula, de Bram Stoker. A Clarice é do Silêncio dos Inocentes, não do Hannibal. Lestat, Entrevista com o Vampiro. Yasmin? Corretíssimo! Vrá, vrá, vrá, vrá, vrá! Próxima pergunta, Marina. Por qual filme o ator Robin Williams recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante? Gênio Indomável? Miote? Resposta exata. Pô! A cara da sociedade. Para o Éder, tá? Qual filme de 96, dirigido por Coppola, Robin Williams é um garoto de 8 anos em um corpo de um homem de 30? Eu vou chutar a Jack. Miote? Resposta exata. Nossa! Vamos agora para a parte de trilhas sonoras para encerrar o quinto jogo. Ou não. Ou não, né? Marina, primeira música. LA Lady Seamstress for the band Ballerina. Must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancing in my hand. E aí? Quase famosos. E quem canta é o Elton John. Yasmin? Exatamente, sim, muito correto, 40 pontos. Éder, vamos lá. Spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Qual filme? É, o filme é Armageddon. E a música é I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. Yasmin? Muito correto. Uou! Vixe, Miote, e agora? Já que empatou, vamos fazer mais duas trilhas sonoras, uma pra cada, tá bom? Pior que tudo que eu tentei escolher difícil aqui, mas não consegui, isso é tudo fácil. Marina, vai lá. Thank you. Qual filme, Marina? Caça Fantasmas. Quem canta? Sei lá, não sei, só sei que é dos Caça Fantasmas. Miotti. Resposta exata. Tchan, tchan. Meu Deus, tá muito acirrado esse negócio. Éder, sua última música. Vamos ver se continua ou acaba, hein? De Volta para o Futuro, e a música é Back in Time. Não, que essa música, saber quem canta. Quem canta é o Huey Lewis. Huey Lewis. E aí, Miotti? Certíssimo. Então, Éder, seja bem-vindo às quartas de final. Deixa só me ligar. Eu ganhei aqui? Como é que é? Ganhou. Realmente, as mulheres dessa vez decepcionaram, hein? Dessa vez nada, meu querido. Decepcionaram, hein? Dessa vez nada. Ei, a Marina foi foda. Oh, mas ganhou por muito pouco, gente. Muito pouco. 10 pontinhos, meu Deus. Pessoas podem me escutar aí, que eu de vez em quando eu faço algum bico, lá no SciCast. É o podcast aí de ciência mais divertido que tem na internet. Falamos de todas as áreas da ciência. Quem quiser dar uma olhada lá, à vontade. Sou publicitária, trabalho numa agência já há alguns bons anos. Aquele trabalho escravo, né? Daquele jeito, que trabalha, sabe como é. Ajudo o Jurassicast na parte de publicidade, marketing. Faço cobertura do Oscar, de Golden Globes, com red carpet. Adoro. Comentando todos os looks, todos os babados fortes, tudo. Eu acho, por sinal, que o Jurassic Cast tinha que ter essa parte mais babadeira, assim, dos bastidores de Hollywood, dos filmes. Colocar todo babado, confusão e gritaria que rola. Então é isso, internet. Acabaram as meninas e só vai ter cueca nas quartas de final. Assim como dita o bom e velho futebol. Nos vemos no próximo jogo. Até já. Manamana. Manamana. E aí, queridos ouvintes, estamos de volta aqui no sexto bloco do Quem Quer Ser o Dinossauro. Sexto e sétimo bloco. Por que, Miotti? Porque dois concorrentes não apareceram pra gravar. Ué, ué. Não falaram nada, né? Não sei o que houve. E o Miotti fez todo mundo fazer pacto de sangue pra todo mundo estar online num dia, numa hora, num determinado canal. E, infelizmente, duas pessoas não puderam participar. Não que nós não sentimos a falta desses dois participantes. São dois participantes queridíssimos no nosso coração. Mas as regras são regras e a vida não espera por ninguém. Com certeza. Então, o sexto jogo, que seria entre Gilmarzinho José versus Léo Brusque, o Léo Brusque perdeu, porque ele não apareceu, e automaticamente o Gilmarzinho José prossegue para as quartas de final, enfrentando o Gutenberg Lima no próximo jogo. E o sétimo jogo, que seria entre o Maurício Mendes versus a Xana Chanchada, sua linda, por que é que você não veio? Maurício Mendes venceu. W.O. também pra ele. Vai estar nas quartas de final enfrentando o Éder Santana. Então vamos agora para o oitavo jogo. Olá, aqui é Frank Drebin. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selim. Oh, como dói. E dói mais ainda quando não se ouve o programa delicioso Jurassic Cast. Fala galera, eu sou o Pedro Lima, eu moro em Brasília. O programa que eu participei foi o programa da Copa do Mundo. E é isso aí, bola pra frente. Vamos que vamos. É, e aí galera, eu sou o Ruben, eu sou de Brasília também. E eu participei do programa sobre o Robin Williams. E eu não sei uma frase pra falar. Ameaça teu concorrente, vai, agora. Aí, mano. Não sei, mano, eu não sei ameaçar ninguém. Então, depois dessa super ameaçadora entrada, vamos para as perguntas de assuntos gerais. Primeira pra você, valendo 10 pontos, Pedro. A filmagem da cena de luta entre os personagens Brad Pitt e Eric Bana no filme Troia foi adiada por dois motivos. Um deles foi a passagem de um furacão pelo local da filmagem no México. E o outro, qual foi? Ai, meu Deus, eu não faço nem ideia. Eu não vou chutar não, porque eu vou começar perdendo ponto aí e dá mal. Quer tentar, Ruben? Eu não consegui me preparar muito bem pra esse jogo, então eu também não vou chutar não. Como ninguém, porque essa já é uma pergunta de um jogo antigo, conseguiu acertar, o Miotti vai revelar a resposta. O Brad Pitt teve uma lesão no seu tendão de Aquiles. Puta, mano. Vamos lá agora para a segunda pergunta de assuntos gerais, valendo 10 pontos. Rubens César. Em 1994, Tom Cruise interpretou o vampiro Lestat no filme Entrevista com o Vampiro, substituindo outro ator que abriu a mão desse personagem por já estar envolvido em outros dois filmes naquele mesmo ano. Quem era esse ator? Ah, eu não sei, velho. 94? Vou chutar. Gostava porque eu vou ser vida louca. Foi o Tom Hanks. Gente, o Tom Hanks de Lestat. Não, Pedro. Ai, meu Deus. Eu tô aqui pensando, mas... 94, né? Pô, não faço ideia. Não faço ideia. E aí, Yasmin, dá a resposta pra gente. O vampiro Lestat, no filme Entrevista com o Vampiro, poderia ter sido interpretado, segura em suas calcinhas meninas, pelo Johnny Depp. Segunda pergunta para Pedro Lima. It, Christine, O Iluminado, A Espera de Milagre e O Apanhador de Sonhos são obras do autor norte-americano mais adaptado para as telonas. Qual o nome deste autor? Ai, ai, ai, na hora que a gente grava a gente esquece tudo, né? Puta, mas não é possível. Não sabe? Não, vou passar. Ruben? Ufa, pelo menos uns pontinhos aí, né? Foi o Stephen King. Miotti? Resposta correta, pô. Não tem, ai, pô, você não tem que como. Bom. Ah, bom. Your pleasure be. Let me take your order, jot it down. Agora, mais fácil ainda vai ser pro Ruben. Em qual filme Os Mercenários tem a participação de Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme? Vou chutar no terceiro. Chutou errado. Pedro? Bom, vou chutar também, claro. Mas eu acho que era o primeiro. Nossa senhora! Era o dois! É no dois, pô! Gente! Say what you wish, it's yours, true dish. About a little more baklava. E vamos para as partes de trilhas sonoras, concluindo esse bolão. Primeira trilha para Pedro. 40 segundos, tá? Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on. E aí? Tô aqui pensando. Tá aí pensando? É. Ai, meu Deus, eu não sei. Não sabe mesmo não? Não, não sei. Ruben? Cara, eu sei que é no filme do Monty Python. Eu vou chutar na vida de Brian. Yasmin? 40 pontos! Na verdade são 20, né? Ai, é. É metade. É verdade. Perdão, perdão. Iludi, te deixei na mão. Just before you draw your terminal breath. Próxima trilha agora para Ruben. 40 segundos. E aí? Não vou saber responder não, velho. Eu passo. Não tem ideia? Não faço nem ideia. Pedro? O filme é o... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Vou passar vergonha aqui. O Bom, o Mal e o Feio, não é? Yasmin? Está corretíssimo. Sabe o que eu pensava, Miotti? Que alguém ia falar que era a trilha sonora do Cavaleiro do Zodíaco, que parece muito. E o autor, sabe falar, Pedro? Ah, o autor não vou lembrar, não. Ah, mas tá tudo bem pra quem não sabia de quase nada. É, valeu, pelo menos acertei uma, né? Então, depois desse bolão, que foi esse último jogo das nossas oitavas de final, tchan, tchan, tchan, vamos descobrir qual vai ser o último classificado para as quartas de final, que vai sair apenas no próximo Quem Quer Ser um Dinossauro. Então, o Pedro ficou com 10 pontos e o Ruben ficou com 24. Ah, meu número, pô. Parabéns, meu querido. Você vai enfrentar o Diego Oliveira nas quartas de final. Aê! Sabe quem é o Diego Oliveira? Não. É o Luigi. Puta, então se prepare merda pra perder. Por que que E aí, meu filho, algum jabá? Você que ganhou, mereceu estar aqui? Se a galera quiser conhecer aí, eu faço uns vídeos pro YouTube. É só entrar no youtube.com/vidadegordo e acompanhar lá. Pedro, meu bem, você que tentou, já está aqui, já é uma vitória, com certeza. Já vai ganhar ingressos pra cinema, que ficam muito mais fáceis de ser recebidos, já que você mora em Brasília. Mas não avançou para a próxima etapa. Quer dizer alguma coisa? Valeu, valeu, galera, Jurassic Cast. Valeu, pelo menos acertei uma, né? Pra não decepcionar totalmente, né? Valeu, é isso aí. E vemos você, Rubens César, no próximo episódio. Tchau, tchau. Chegamos ao final das oitavas de final. Ufa, né? Do quem quer ser. Ufa, quem quer ser o dinossauro? Vencemos! Estamos aqui até o final coordenando essa zoeira louca. Muito obrigada aos concorrentes. Muito obrigada ainda mais aos que perderam, porque sem vocês não haveriam ganhadores. Vamos seguir em frente para as quartas de final, Miotti. Isso, e vamos fazer uma coisinha diferente nesse programa de hoje, né? Sim, sim, bem lembrado. Eu quero roubar estapafurdiamente o Pelada na Net e fazer um bolão com os resultados da nossa quarta de final. Vocês ouvintes que estão aí escutando já devem ter sentido como é os pontos fortes, os pontos fracos de cada concorrente, né? E aí a gente vai repetir quais vão ser os jogos da quarta de final e vocês podem votar em quem vocês acham que vão partir para semifinal e, quiçá, quem será o vencedor, né? Isso, nós queremos o comentário no site, tá? Não é no Facebook, nem no Twitter, nem nada. É no site. É na postagem no site. E vai ser super divertido. Você pode escolher quem você acha que realmente leva essa zoeira toda. E se você ganhar, se você acertar, se você vencer o nosso bolão, vai ganhar prêmio também. Vai ganhar ingresso para cinema. Tchan, tchan, tchan. Só quem acertar tudo, hein? Se você quiser adivinhar quem vai ser o campeão... Se for de Brasília, a pessoa que acertou, vai pra próxima pré-estreia. Olha só, bicho! Ingresso duplo pra próxima pré-estreia. Se não for de Brasília, eu vou dar mais ingresso de cinema, tá? Não tem como dar de pré-estreia, porque a pré-estreia a gente só consegue aqui. Então vamos lá para o bolão das quartas de final do Quem Quer Ser um Dinossauro All Stars. O primeiro jogo será Éder Santana versus Maurício Mendes. O segundo jogo será Luiz Felipe versus Bruno Costa. O terceiro jogo vai ser o Gutenberg Lima e o Gilmarzinho José. E o quarto o jogo será, vixe Maria, Rubens César versus Diego Luiz Vence Tudo Oliveira. Vamos ver quem vai bater o Diego nesse negócio, hein? Eu não quero ver ele avançar pra semifinal, meu povo! Não é possível! Não é possível! Nos vemos no próximo episódio do Quem Quer Ser o Dinossauro All Star Parte 2. E não esqueça do nosso Patreon, hein? Tu sabe o que é que tu faz? Tu vê o quanto tu gasta com Netflix, quanto tu gasta com Spotify, tu faz uma média e dá pra gente. Porque é geração de conteúdo on demand. E quanto mais a gente conseguir, mais chegar nas nossas metas, melhor pra vocês, hein? Mais vídeos, mais programas, mais ensaios sensuais com a Lidiane, porque ela é a única solteira. Logo, a única que pode participar. Mas quem sabe um dia não rola a Melina no Polidense. Ó. E é isso, nos vemos no próximo episódio, ouvintes. Tchau, tchau. dancing and singing in